Papapá, Zulu, Juliette Serra, confirma? Confirma o tempo da aeronave, pessoa da voz, destino? Poderia confirmar a alternativa e autonomia? Alternativa 4206, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponte esperado 10, torre 1, 18.95, QNH 1000, boa viagem. Cinco, dois, quatro, um, autorizado, direto, Vitória da Conquista. Cinco, dois, quatro, um, controle. Nação, escuta, prossiga. Tráfego superado, autorizado, direto, Conquista. Autorizado, Conquista, 5241. Luz aérea, 5916, controle, Salvador. 5916, cuidado, Amaro, tá 40 anos, em 2004. Sim, estaciona identificação, desça para o nível 050, direto Itápio, Fusera 5916, altímetro no 010. Ajustado no Bell, autorizado 050, da Trô do Itápio, Fusera 5916. Gol no meio no 2, autorizado a final do procedimento LS X-Way, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Autorizado em LF, deve para 2010, reportamento autorizado. Bom, meio, velho. Salvador, 35-45, boa tarde. 35-45, contato, radar na decolagem, tudo para o nível 140 na saída coral. Confirmando, está livre da recessão 5 mil pés durante 20 milhas? Livre. Cliente livre da recessão, subindo para 140 na saída coral, 35-45, grato. Controle, uma boa tarde, bom, 1601, informação, Tango. Gol número 01, controle Salvador, boa tarde, com identificação, para 4 mil pés na chegada bom, ajuste altímetro no 010. 4 mil pés, na bom, com um bom, 1601. Papapá, Zulu, Juliette Serra, confirma o altitude está mantendo, recebe informação do modo carro. Controle Salvador, trip 5-4-5, utiliza, solicita voar na ponte coral. Trip 5-4-5, autorizado, direto coral. Autorizado coral, 5-4-5, grato. Boa tarde, 4206, linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus com 9 nós. A linha decola 1-0, azul Delta, Solo 50, livre táxi, pátio 4. Papa Zulu, Juiz Serra, ainda negativo, modo Charlie, após livrar a área proibida de Camaçari, desça para 1.500 pés, altímetro no 0-0. Ao livrar a área de Camaçari, 1.500 pés, Juiz Serra, reportará. Azul 4206, decolado ao 51, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, tenha boa noite. Controle Salvador Azul 4206, boa noite. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 na saída Cuca, transição Caju. Cuca Caju, transição por nível 4207. 406. Correto. Voador, boa tarde, voo 273-2177. Voo no 273. Controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada a Bonk. Ajuste o altímetro no 010. 060 na Bonk com 1010, voo 273. Salvador, como recebe o modo Charlie aí do Zulu de Leclerc? Ainda sem informação do modo Charlie, apenas o modo Alfa. Zip 5241, chama agora o centro Recife, 128.8. Boa tarde, reporte externo, 1612. Peraí. Baixar travado, 612. No 612, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0-0. Livre pouso na 10, no bom, 612. Controle o Zulu de Leclerc visual com a 1-7. Zulu de Leclerc. Torre, 1-1-8-1-9-5-5-4. Boa tarde, 1895, pode transferir o Serra. Torre, boa tarde do Papapá, Zulu, Juliette Serra. Boa tarde, Zulu, Juliette Serra, ingresso na final da 1-7, reparte na 3 milhas. Tomará a final de 3 milhas, o Zulu, Juliette Serra. minutos de tapa, postado 5996, ele ficou continuado, ele chegou até 2 mil. No 612, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 21962. 56 no quadro, tá livre, após táxi. Com 109, altímetro 100. Gente, o trem fixo, 3 milhas, usou Logitech Seattle, não sei. Está aeroporizado até 3 mil pés, resultado 1.010, na proa após o Itaque, vai para a proa Abuna. Reduz a velocidade 200 nós, número 2 na aproximação, confere 59 no meio, deixa a pé 3 no pé. 200 nós, confere. Marinha 5039, chamou o controle? Marinha 5039, chamou o controle? Azul 4206, chama o centro Recife, 126, decimal 85. Recife, Azul 5042, 09, da noite. Boa. Sério, 5996, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 040, limite logo. Ah, não saiu cortado, repita por isso mesmo, cortado. Agora esquerda, proa 030, limite logo. Esquerda, 030, limitado pelo lado do cortado. Correto. Tráfego agora, posição 10 horas, 612 milhas. Boeing 737-800, cruzando 3 no pé para 2 no pé. Ok, eu não posso mais fazer desvio devido ao combustível, ok? Essa é clara, minha gente? Não, negativo. Bem, já aproveitou para evitar, para aumentar a separação. O tráfego agora passa no... Está 1 milha para a duna com 1909 graus. Reduz a velocidade 1709, desça para 2 mil pés, aguardando o retorno. Descendo para 2 mil pés, o Força Aérea mantendo a sua 030. Gol 1273, desça para 3 mil pés, altímetro 1010, reduz a velocidade 200. 200, reduzindo, desce para 3 mil, gol 1273. Força Aérea 5916, agora para o localizador, direita, proa 080, repórter estabilizado. 080, reportará, Força Aérea. ILS 1601. Luna 601, completa final, torre 118, decimal 95. 8095, 601, boa tarde. Boa. Força Aérea 8740, serviço radar encerrado, 59 milhas. Oeste Salvador, mantém o nível 060. Chama agora o controle, Ilhéu 120, decimal 1. Afirmativo, 1010 ajuste, livre pouso, informaremos baixar pelo VAR 601. Ser autorizado via Upes Lulu 7, decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbor, após Elefa, controle 1198, acione 10. Acione 5563 no transponder. Autorizado Brasília 380, presumo 17, decorda 1-0, curva direita, arbor, depois confirma o fixo, por favor. Arbor, após Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Arbor, Elefa, 1198, transponder 5563. 3567, procedimento correto, postando para posicionamento. O pé completa a redução 1709. Vai seguir tráfego na aproximação. Agora passando a posição Duna a 1809. Legal, aguardo o vetor final. Gente, aguardando o vetor final 1273. Vamos ter na proa 10 2. Miami Rota, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 19.8, acione 5031. Autorizado 340 para Guarulhos, via 2190 Belo Horizonte, após direto bridge, decolando a 10 com curva direita da El, Leda bridge, 119.8, controle 5031, próximo até 3897. 5031, transponde, copiou? Afirmo, 5031, TAM 3897. TAM 3897, cruzamento correto, após plano para estacionamento. Falou. Falou. Ground open, two-five-nine, level three. Pitch, Guarulhos. Botanet 6259 to Guarulhos 3608 for copy. 253 ao estabilizar, reduza para aproximação, o tráfego vai seguir chavão. 219 no parte 3, está livre em post-taxi. Guardará táxi, 219, está livre. Estabilizando, reduzindo. Tráfego agora 9 milhas. Tá bom, esquerda, baixado travado para essa hora. Bip checado, vento 1 no 0 graus com no 09, altímetro no 0 no 0, aguarde pista livre. Guarda a noite, ponta aérea 59 no meio. Polo 601, no solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, polo 601, obrigado, boa tarde. Uma boa tarde, com 1601 livrando a pista. Gol 601, você que serve Alfa, reportado está com sua Juliette. Alfa, reporta a José Juliette, 601. Oceano é 6259, ready for copy? Ready for copy, 6259. Oceano é 6259 de Guarulhos, cleared flight level 360, via up Zulu 16, after Bravo Hotel Zulu, after DCT 3. After confirm your flight plane route, take off of runway 10, after right turn, dial departure, after flight Leda, after flight bright, bridge proposition, Bravo Romeo, India Delta Echo. Salvador departure frequency 119.8, squawk 5023. The Ocean Air 6259, clear to Guarulhos, Bravo 360, via upper Zulu 16, Bravo to Zulu 30, and then at 5, departure from runway 10, right turn after departure, dial Leda 30, departure control 119.8, squawk 5023, 6259. Sanessi 6259, read back correct, support ready for push and start. Recall 6259. Vai ingressar na Juliette para o portão 02. Ingressa na Juliette, portão 02, 01. Trip 5219 com 35 a bordo, 4 horas, Salvador para o táxi. Vai taxiar via pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal. Pátio 3 reportará para ingresso no principal, 5219. Em Tenente, solo 07, livre à esquerda, táxi nessa frequência, via taxiway até o pátio militar, frequência livre a estacionar. Marinha 5039, controle Salvador. Tenente Marinha 5039, mantenha condições visuais, altímetro em Salvador no 010, confirmando vai prosseguir para Salvador pelo litoral sul ou vai prosseguir pelo sorridor Veracruz em Interlagos. Brasília 360 autorizado, via Ampla Lula 7, decolada pista no zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Enefa, controle 1198, acione 5030. Autorizado Brasília 360, via Ampla Lula 7, decolando zero, curva direita, na Arbor, após Enefa, o controle 1198, transponde 5030, voo 567. 567, procedimento correto, pode pronto para o posicionamento. Apertará 567. Chirpy 5219er. Chirpy 5219er, maintain position holding short. Position holding short, Chirpy 5219er. Uno 273, solo 09, livre direita, solo 121, decimal 9. 394, ativo, mantém 1150. 3894, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 010. 050 Mari, com altímetro no 010, 3894. Salvador 3567, portão 4, pushback a sua casa. O solo reduz, sobremodulou a frequência. 3567, portão 4, pushback a sua casa. 3567, está livre, puxe após táxi. Chamará para o táxi, 3567. No 273, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 9137, Campinas 360, pronto, cópia? 9137, Campinas 360, autorizado, via Alfa, Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivi, após conforme rota do plano. Decolada a pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1198, acione 5035. Camila 3-0, Campinas, aprovado. Decolada a pista 1-0, saída da El, Leda, bridge, está tentando 1-5 até o Bravo Hotel Zulu, depois de ter perdido, controle em o azul navio no 337, pós-bridge vai interceptar o pesado 1 no meio, ok? Pós-bridge, pesado 1 no meio até o Bravo Hotel Zulu. Navio no 37, procedimento correto, após plano para posicionamento. O 18, segundo meio. Grato. Alvio Charlie X-Ray, Porto Seguro, 085, aguarde instante, cópia. Oito meia, Puka, passa 1700. Gol no 8856, como está para o radar na decolagem? Tudo para o nível 390 na saída Pucca, transição Caju. 390, Pucca Caju, no 856. Marinha 5039, ajuste navegação para ingressar no litoral sul, pelo Farol da Barra. Desça para 500 pés, altímetro no 090, reporte passando para da Barra. 98, acione 5472. Romeu, te alegro, você vê o corrimento correto? Poderia confirmar pessoas a bordo? 5 a bordo, operacionamento táxi, torre 1895, boa viagem. Quatro horas e 20, Campinas. B566, autorizado o táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, boa viagem. QNH 10, 10. Trip 5464 para puxa, acionamento. No pátio 3, está livre, pós-táxi. Para táxi 5464. Trip 5219, clear, time to 180, free from restriction. Roger, climb to 180, free from restriction, trip 5219. Desça para 500 pés, reporte passando fora da Barra, Marinha 5039, altímetro em Salvador, no 010. Salvador, Xané 6210, informação, pode passar. Xané 6210, controle Salvador, sem identificação, para o nível 060 na chegada Mari, altímetro 1010. 060, Mari, 6210. Na 3894, desça para 2.000 pés, está autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, altímetro no 010, livre da restrição vertical em ITAP. Autorizado 2.000 pés, livre da restrição em ITAP, a solicitação do procedimento ILS X-Ray, pode ser 1.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 6210, desça para 3110, altimetrão no 010. 3110, 62. Táxi trip 5464, 67 abordo, 420, alterna Aracaju. 5464, autorizado táxi via pátio principal, engine alfa, no ponto esperado no 0, torre 1 no 8 decimal 95, quem nega 1 no 0 no 0, boa viagem. Engine alfa, ponto esperado 1895, 5464, muito obrigado, até a volta. Dora 62, mundo aberto. Autorizado. Obrigado. Salvador, trip 5464, fonte espera 902, pronto. 25464, mantém a posição, fonte espera com o número 2. 64. Gol no 856, chama agora o centro, Recife, 126.85, alterna 126, chama 126.85. 126.85, gol no 856, boa tarde. Boa. A linha 5054 ao controle Salvador. Aguarde. Tan 3894, tráfego a 500 pés, helicóptero passando o farol de, da barra, sem indicação do modo chato. Tem, 3894. Marinha 5054, mantém condições visuais, altímetro em Salvador no 010. Reporte passando através de Veracruz, onde vai fazer o cruzamento da Bahia Todos os Santos, ingresso no litoral sul via farol da barra. Aguardo transferência para a torre. Aguarde transferência para a torre. Xanai 6210, tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando nível 0. 90 em ascensão nível 180, Alfa Tango 72. Xena 62. Triplex 19 track, Xena clock 16 miles, past flight level 085, descent to flight level 030, Airbus 320. Pedro Pudberg, pode ready for text, Oceania 6259. Solo Salvador, dono 567, no 01 para o pushback de acionamento. 01 no tarifa, pode táxi. Reportaremos táxi, 567. Confirmo, 3567 decolou. TAN 3567, contato radar na decolagem, suspana nível 380 na saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa 380, 3567. TAN 3294, estabilizar o localizador de pista 10. Completa a final, torre 118, decimal 95. 295. Oceané 6210, está autorizado a final do procedimento de LSXU, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Exato, 2.000 pés, 1.010, reportar 62, sucesso. Marinha 5039, a torre indaga se o pouso será na pista 10. Rafael, o pouso será na pista 10. Salvador, TAN 3894, estabilizado em LS. X-ray pista 1-0-3, pouso baixado, travado. Tá, 3894, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0-1-0. Autorizado, pouso pista 1-0, TAN 3894. Flip 5464, decolado aos 22, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, boa tarde. Salvador, é o Gono 940, ciente da informação e uniforme. Autorização para Guarulhos. Romulo 940, Guarulhos 360, autorizado via UPS 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bride, controle 1198, acione 5043. Autorizado nível 360, pela presunção do meia, PHZ, direto drive. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119-8, transponder 5043, é 1-9-4-0. 940, procedimento correto, ponte pronto para congestionamento. Estarei pronto para congestionamento no 940. Desça para 500 pés, altímetro em Salvador, no 010, Marinha 5054, reforço farol da barra. Marinha 5039, chama a torre 118, decimal 95. 39, chamar a torre 119, decimal 118, decimal 95. Correto. Tan 3567, está presente direto elefa. Agradecemos, direto elefa 3567. Person on board, confirm? 139. 139. Clear text until behind the gate 06. 5039, segue via litoral, reparte farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Marinha 5039. São 3894, solo 24, livre à direita, solo 121, decimal 9. O 464 chama, da presença autorizado direto Aracaju. Ok, direto Aracaju, muito obrigado. 464. Posta. Vai, já na primeira, está na segunda, autorizado de chamar Aracaju. Alô, Salvador, Santos, 3894, Provista. 394, Taxi Alfa, reporte nessa Taxi Juliette. Alfa, antes da 17, 394. Position and wait to request for text. 039 no farol de Itapuã. A gente realiza 1360 pela direita sobre o farol, Marinha 5039, reparte ao término. 39. Autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto esperado 10 Torre 1-1895, QNH 1-0-0, boa viagem. Autorizado táxi, ponto espera 2-5-5-7, obrigado. Feliz Natal. CNS 259, we will proceed with your text via everyone in Índia Alfa, on the road point of runway 10, contact tower with frequency 118.95, QNH 1010, good trip. Ok, clear taxi. Point runway 10 and then expect 18905 into 259. 3894, mantendo a altitude da Juliette. Então 3894, mantenha a posição e aguarde. Faz para prosseguir. 94. Confirma o gate para o 3894? Confirme. O gate, o box de parada. Irá prosseguir para o 03. 03. A gente mantém o ponto de espera. Mantendo na 567. 7206, vai aguardar para o pushback. Aguardando o pushback, 7206. 10, reporte na final. 39, reportará na final, grátis. 7 estacionado para o saque, 68 a bordo, saque do área de 50, lanterna Ribeirão Preto. 9137, vai prosseguir táxi até através do gate 06. Até através do gate 06, 9137. O TAN 3894, autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Juliette 03, 3894. Com no 0, Nasco. Grátis. Livre à direita, solo 121 decimal 9. Silêncio 219, bota. Salvador, 35219. 35219, controle. Coordenar aí com a gente lá pro O de Quebec 2361. Confirma pro? É o Quebec Victor 361. Chame agora o centro Recife, 128.8, e corre em direção mesmo. 288, grato. 9137, autorizado prosseguir com o táxi. Via parte principal, Índia e Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, que é legal 1010, boa viagem. Parte principal, Índia e Alfa, ponto esperado 218, lá de 5, ajustado 1090, obrigado, meu bom trabalho. TAN 3567, conforme instruções do centro Recife, restrita ao nível de voo 340, proteja. Restrita ao 340, 3567. Fechamento correto, chama o centro Recife 128, decimal 8. 228, muito obrigado, boa noite. Agora receba o seu modo alto. Aguarde transferência para a torre. Azul, autorizado de flex, manejante, pegando a flecha. Charlie X-ray, livre decolar da 17, vento 100 graus, como 0 nós. Ele mantendo no zero. Ele mantendo zero, 567. Marinha 5039, vento no 00 graus, com no 09, altímetro no 00, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado, Marinha 5039. Um helicóptero no sentido contrário, a 500 pés, no corredor Axé, proximidade do Morro do Cristo. Está decolado aos 3-1, no controle 19.8, bom voo. 119.8, Romeu Charlie X-ray, grava. Salvador, Papa da Romeu Charlie X-ray. 0 nosso. Livre decolagem no 0, bola 567. Um gol, 1273, chamando cópia. Nossa, autorizado com fins, nível de voo 360, vai decolar no 0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via âmbito 16. Após Belo Horizonte, após. Trivia após conforme nota. Controle a PL 119.8 e o transporte 25037. 273, o transponder 5037, chegou pronto para receber o funcionamento. Alô, Salvador, boa tarde, Coronel 01, informação de fora. Gol no 601, muito boa tarde, só um instante, cópia. Uno 567, decolado aos 33, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 8 graus. Controle, gol 567, decolou. Dono 567, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída, Arbor. Arbor 36. Ponto espera do 10, vai chamar a torre 118.95, ajuste de altímetro no 0, 10. Força na 6210, ficar atento ao arbor da TAM, efetuando o táxi após ser autorizado a ingressar na Juliette para a posição 10. Com o 601, já pronto, cópia? 601 pronto, prosseguindo. Se autorizado da Leão, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Rampas do Luno 0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme ordem. Controle de Salvador, operem 119.8 e o transponder 5026. Runway 10, India, 090 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, 6259. Correct, Salvador. Azul 9137, muito boa noite. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe e manter 10, cabeceira 10. Salvador, Maria 5054, na frente da Puan, cliente da Uniforme. O Maria 5054, boa tarde. Reporte no farol de Tavan, confirme intenções. Vai cruzar a pista e fazer um ponto direto no pátio militar. Gente, o Marinha 5054, então reporte no setor sul da torre para o cruzamento da 1022. Cruzará no setor sul da torre para o cruzamento da 1022. Qual passamos, Romeu Charlie X2, está autorizado a central nível 085. Direto por seguro? Autorizado inicialmente direto Ilhéus, aguarde coordenação para voar direto por seguro. Afirma, autorizado direto Ilhéus inicialmente, aguarde coordenação direto por seguro. Not Niner, Airborne 836, contact Salvador Approach Control, 119.8. Contact now 119 small 8, choose 59. Departure control, good evening, Ocean Air, seat 259 and passing 1,800 feet, dial departure. S6259, radio contact departure, flight to flight level 360, dial departure, after Lida, fly direct to bridge. Okay, after Lida, we are clear to fly bridge. Can we fly Lida right now, sir? Clear. Final Lida. Alphatango Romeo Charlie X, autorizado direto por seguro. Romeo Charlie X, autorizado direto por seguro, quando possível, informe estimado, para através de Ilhéus e pouso. Salvador, Maria 5054, está no seu setor sul, está visual a aeronave da cabeceira para decolagem. Gente, 21, Maria 5054, agilizando, tráfego já avistado, autorizado direto, Pátio Militar, reporte em solo controlado, vento 100 graus, 09 nós. Evite sobrevoo sobre a aeronave Tontexiano e no ponto de espera. Gente, o 5054 então vai cruzar imediatamente a ré da aeronave, que irá decolar, para fazer a proteção direto para o pátio. Está autorizado o push do 940 no 4? Afirma, 940 chama para um táxi. Amarelo. Negativo, informação do modo Alfa e modo Charlie. Copiado através de Léo 2110, pouso 2210. Está na final para o mais gritado, interfere mais que o estabelecimento. Indo agora, está sobre a pista. 5464 está passando 3 horas. Confere o trip 5464. Suba para o nível 190 e chama agora o centro Recife. 126, 8. 2685, obrigado. Azul 9137, vento 1190 graus, 099, teve decolagem, informa o tráfego que está para pouso no pátio militar, não é TC na sua decolagem. Esse é o tráfego à vista, iniciando a rolagem azul para 9137. Botão 3297, escuta da torre. Avião, botão 3297. Botão 3297, após a rolagem lembrar da zona sua frente, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0. Gente, Papá, novembro, indivíduo, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro no 010. Papa Tango, Yankee, Delta Charlie, não recebe informação do seu transponder, confirme em posição. Yankee Delta Charlie, controle Salvador está na escuta. Sempre reporte através de Pituaçu, confirmando que está prosseguindo para pouso agora em Salvador. Sim, ainda negativo, modo Alfa e Charlie. 567, pode chamar o 7. Gol no 567, passando nível 180, chama agora o centro Recife. 128, décima 8. 88. Controle, boa tarde. Azul 9137, decolado. Azul 9137, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após lida, direto dele. 360 da EL, após lida, bridge, 9137. O Gol no 273 está autorizado para o pushback de treinamento, chama para um táxi. Confirmando direto, Delta presente, 9137. Autorizado direto, Leda. Leda, grato. Manter a posição, ou a data de separação, o programa está decolando na sua frente. E avaliar e manter, terceira 10. Boa noite, 1940. São 3897, decolado aos 43, chame controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, 3897. Controle Salvador, o TAN 3897, passa a 1700. 3897, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após líder direto do vídeo. 340 da EL, após bridge, o TAN 3897. Após Leda, direto bridge. Após Leda, direto bridge, o TAN 3897. Autoriza direto STAP para o Novembro de Aveta? Autorizar direto STAP, Novembro de Aveta. Bianchi Delta Charlie, torre 118, decimal 95. Charlie, graça. Torre Salvador, é o Papa Tango, Bianchi Delta Charlie, boa tarde. Bianchi Delta Charlie, muito boa tarde. Vento 1, 10 graus, 10 nós. Com ajuste no 0, no 0, confirme parte de acionamento. Pátio da aero está. Ciente da presença autorizada do cruzamento da final da 1-0, reporte na curta da 1-7. A parte para seguir direto para a parte da aeroporto? Afirmativo, o Yankee Delta Charlie está previsto autorizado direto para a Aerostar, reporte em solo controlado, vento 1-0 graus, 1-0 nós.